Favelado não nasce, favelado entra em campo pra jogar. Nasci de ser titular, saí do banco, eu sou franco. Sem vim lá do alto da favela e sem técnico, fui treinado pelas fielas. Me fizeram vencedor, tudo que eu vi por aqui, e me tornaram homem muito antes de MC. E as esquinas tão lá de prova, tanto eu quanto os moleque deixamos de tá no crime pra tá aqui fazendo rap. Sem glória, sem grana, sem fama, só a satisfação de escrever as rimas e ver o brilho no olho dos irmãos. Família tava lá, não me deixaram desistir, eu aprendi cada lição quando vi minha irmã partir. Sinceramente, achei que eu não ia suportar, mas cada lágrima que caía me fazia levantar. Um dos motivos pra eu hoje tá aqui é por ela, pela minha mãe, pro meu filho, então vamo aí. Vagabundo, vai lá fora, dá uma olhada no sol, põe a chuteira no pé e mostra seu futebol. Se o tempo ficar ruim, não vai se lamentar, só conquista lugar na seleção quem jogar. Vagabundo, vai lá fora, dá uma olhada no sol, põe a chuteira no pé e mostra seu futebol. Se o tempo ficar ruim, não vai se lamentar, só conquista lugar na seleção quem jogar. Hoje eu acordei com a disposição de mil guerreiros a fim de tirar meu sonho do travesseiro, lavei o rosto, tomei café, fechei os olhos, não pra voltar a dormir, mas pra alimentar minha fé. Peguei meu kit, caderno e caneta, já fazia um tempo que eu não tirava eles da gaveta. Pesquisei um beat bolado, essa vai virar hit, com amor pra quem ouvir não tirar do repeat. Pensei, qual é o tema que eu vou abordar? Vou escrever sobre os menores, dizer pra ele estudar. Vou escrever sobre o governo, puta perda de tempo. Vou escrever sobre a favela jogada ao relento. Problema social, preconceito racial, rap é responsa e não palavras jogadas ao vento. Porque ainda traficamos informação, mesmo que essa informação seja passada lá no Faustão. Vagabundo, vai lá fora, dá uma olhada no sol, põe a chuteira no pé e mostra seu futebol. Se o tempo ficar ruim, não vai se lamentar, só conquista.